30 avril prochain, à partir de 21h, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin. Le bal sera animé par le groupe Capa Negra. Et pour cette occasion, nous recevrons une grande artiste de la musique portugaise, la chanteuse Agatha. Buvette et restauration rapide sur place. La prochaine date à ne pas manquer, c'est le 30 avril prochain. L'entrée est de 10 euros et 8 euros pour les adhérents à jour de leur cotisation. Alors, soyez au rendez-vous. Agatha et le groupe Capa Negra, samedi 30 avril, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Bom dia a todos e a todas. Ora, eu chamo-me Lourenço e estou cá mais uma vez com vocês para mais uma emissão, o fim de semana à porta. Ora, e para quem trabalha, um ótimo dia de trabalho e com muita coragem. E para quem viaja, uma ótima viagem também e com muita saúde. Ora, então, e quanto à nossa meteo, nós estamos com 9 graus. A 18, a 19, esta tarde vai estar um belo dia, mas amanhã logo viremos, não é? Não sei se estará, aqueles anúncios um bocado de chuva, e amanhã e domingo, mas a gente vai ver isso amanhã. Então, e para todos doentinhos do mundo, muita saúde, é o que eu desejo, e que tenham tudo de bom. E então vamos começar com a nossa missão das 9 até ao meio-dia, com muita, muita música portuguesa. E vamos já abrir então a nossa emissão com José Amaro. Então, até já e um ótimo dia de sexta-feira, 22 de abril. Então, música. Yeah. Ora, 9 horas e 11 minutos e vocês sabem que também podem escutar a Rádio Arcanciel por internet Iota Radio Arcanciel Arca traço Anciel traço Rádio Arcanciel. Então, e vocês sabem que hoje é sexta-feira e é uma emissão que a gente pode fazer uma dedicatória para a sua colega, ou sua namorada, ou sua mulher, ou para seus amigos. E então, vocês quiserem fazer uma dedicatória, é só fazer o número de telefone, o 02-38-43-48-00, que a gente cá estaremos para passar a música que você prefere ouvir. E então passaremos com muito, muito gosto. Então, e continuamos com José Amaro. Vamos ficar com uma ou duas músicas de José Mário e boa escuta na Rádio Arco-Íris. Café colado, preparado com feitiço. Se ela me dá um abraço, nem me lembro do cansaço. Qualquer dia eu morro disso. Mulher boa, gente pimba. Mulher boa, gente pimba. Todo dia acontece, não peço, amanhece. Mulher boa, gente pimba. Mulher boa, gente pimba. Acabar morrendo de um mal que não tem cura. Mas sem mulher fico à toa, ao pé de uma vida boa, só assim nascer dura. Bateria carregada, eu cumpro a minha jornada e desmaio no sofá. Quando é de madrugada, minha feiticeira amada volta para me carinhar. Mulher boa, gente pimba. Mulher boa, gente pimba. Sentir é Então estamos à escuta de Joana. Amanhã talvez fará bom, ou fará chuva, não sei, ou a gente estará cá ou não estaremos, mas Deus queira que sim, e que todos tenham muita, muita saúde. Então vocês estão à escuta de emissão O Fim de Semana à Porta. Se você quiser dedicar uma cançãozinha, você dedica. É só fazer o 02-38-43-48-00 e a gente cá estará para passar a música que você prefere ouvir. Então, boa escuta e um ótimo dia de sexta-feira, 22 de abril. Daqui a pouco, faltando uma semana, a bem dizer, e estamos no fim do mês de abril, que já começa a cheirar às férias. Então, boa escuta e um ótimo dia. Acabamos de ouvir o José Amaro Malhão do Beijo e então continuamos com a nossa Ágata Conselho da Mãe. É muito bonito às vezes os filhos ter um conselho bom de uma mãe. Então vamos escutar Ágata Conselho da Mãe. Como sempre fiz, estou-te a ligar, mas desta vez a chorar, com mágoa no coração. Ora, então vocês estão à escuta de uma chantosa que será cá presente no dia 30 de abril, na sala de festa de São Privé, São Mamá. É não perder este grande espetáculo. Penso que vocês não se vão arrepender. Não queria preocupar-te com problemas, mas tenho-te aqui apenas para me dizeres que fazer. Minha mãe, eu juro desta vez que vou escutar, já não vou mais ignorar o que tiveres para dizer. Diz-me que passo da vida, se parto, se fico. Eu preciso de um conselho amigo. Como tu sabes dar mais ninguém? Diz-me se acabo com tudo ou se recomeço. Estou melhor. Minha mãe, respeita-me de ouvir a tua voz, saber que não fico só se acontecer o pior. Diz-me que faço da vida, se parto, se fico. Eu preciso de um conselho. Depois vimos de ouvir a Ágata Conselho da Mãe e vamos passar uma página de pub e a seguir continuaremos com a nossa emissão, o fim de semana à porta. Então,

à l'adresse suivante recrutement@normielec.fr. Est une fintech française. Continuamos então com Maria Lisboa, Tira a Mãozinha.

eu sofri e até chorei. Sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu e 52 minutos e continuamos então com a nossa Agatha nem morta. Ora, espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã de sexta-feira, 22 de abril, na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris. Mesmo sem seres da família, era assim que eu te tratava. Esforçavas bem teu olhar. Tinhas o teu jogo bem montado. Nunca punhas as cartas na mesa, ocultando a tua inveja que acabou em mal olhado. Toda a minha vida foi caindo. Meu amor ficou contigo como o resto que era meu. E hoje desesperada ainda me ligas, consciência arrependida, mas quem vai falar sou eu.

Estamos à escuta de Ana Portugal, Dançar no Arraial, e a seguir vamos continuar com uma valsa de Floride de Tirol, a valsa de Jean-Claude. Então, e quem está em casa, quem queira dançar esta valsazinha, pode dançar para se treinar para o sábado 30 de abril, para o nosso baile, o baile que a Rádio Arcancel organiza com a nossa cantora Agatha e o nosso agrupamento musical do Capa Negra. Então, toca dar já um pezinho de dança. Vimos de ouvir uma valsa e continuamos com o nosso Vandalusa, o meu barraco caiu. Então, se o barraco caiu, temos que chamar uma empresa de maçonaria. Então, vamos lá a isso, vamos a levantar o barraco. Foi só um pulinho fora. A farra estava tão boa que até me esqueci da hora. Cheguei à casa de rastos com tudo dado na braca. Tinha batom. Não se esqueçam da hora, são 10 horas e 10 minutos aqui na nossa rádio, na Rádio Arco-Íris 96.2. Então, e vocês estão à escuta de. Não é das manhãs românticas, mas é do fim de semana à porta. Então eu confundo-me de vez em quando, mas vocês não tomam sentido nisso, porque como eu faço à terça-feira outra emissão, às vezes confundo com as manhãs românticas e outras vezes com o fim de semana à porta. Mas está tudo bem aqui e espero que esteja tudo bem também com vocês aí desse lado à escuta das nossas músicas. Então, até já. Então vimos de ouvir Banda Luz, o meu barraco caiu. E agora, como são 10 horas e 12 minutos, é hora da gente andar de comboio. Então vamos ouvir esta linda canção, o Apito Comboio. Ora, então vimos de ouvir o Apito Comboio. Então vamos começar com as nossas dedicatórias, agora 10 horas e 16 minutos, e vamos continuar com as nossas dedicatórias. E temos aqui a primeira dedicatória, que foi pedido de Fátima para a nossa Glória, que é a animatriz das quartas-feiras, das 14 às 16 horas. E então para toda a família, para todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo também o animador. Então, e vocês como sabem que a Glória anunciou que a partir de quarta-feira não estará cá, eu acho que ela que vai viajar e vai gozar um bocado da vida. E então eu vou passar aqui uma canção que tem por título Jorge Ferreira, O Pensar de um Imigrante. Então vamos ouvir esta bonita canção. Song zumba na caneca, ora na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite catapumba. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite catapumba. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite catrapumba. Teus olhos negros são uma loucura e a pele morena uma perdição. É tudo uma doença sem ter cura para o meu coração. Depois daquele beijo doce e amargo e aquele jeito santo e o baile vai começar. Toca a bombar, toca a bombar. Ninguém perca uma dança que o conjunto vai tocar. Toca a bombar, toca a bombar. Se o povo for bastante, apertões não vão faltar. Toca a bombar, toca a bombar. Se nos frega e no roça, a tensão nos aumentar. Toca a bombar, toca a bombar. Ora então, toca a bombar. Espero que vocês estejam prontos para sábado, dia 30 de abril, para o baile que a Rádio Arc-en-Ciel organiza. Então, se vocês quiserem vir, a entrada são 10 euros e 8 euros para os sócios. 8 euros não é o que custa muito, e 10 também não, 10 euros. Às vezes a gente gasta muito mais mal gasto, e ao menos vamos dançar e apreciar pessoas. Ora então, e vamos continuar com as nossas dedicatórias. Eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte da minha amiga Manuela, que pede para todos dentro do mundo, para ela, para toda a família, para todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo o animador, e então da minha parte o meu muito obrigado, e que tenha um ótimo dia e boa coragem no trabalho. Então vamos ouvir o Tony Carreira Resta. Então vamos escutar esta bonita música que foi pedido da parte de Manuela. Thank you. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Reste. Un jour, tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Ora então, e vimos de ouvir Tony Carreira, o resto que foi pedido da parte de Manuela. Então, e continuamos com as nossas dedicatórias, e desta vez vai ser da parte de Madame Esperança, que é uma senhora que nos telefona, ou menos, telefona-me todos os dias aqui para a rádio, quando aqui estou com as minhas emissões. Eu desejo-lhe um ótimo dia e tudo de bom. Então, ela pede uma cançãozinha para ela, para toda a sua família, e para todo o auditório da Rádio Arco-Íris, e também não esquecendo o Sr. Armando, a sua esposa, e o Sr. Agostinho Monteiro, que eu desejo também que tenham um ótimo dia e muita, muita saúde, que é o que eu desejo a todos e a todas os ventinhos do mundo que estão por aí a sofrer neste mundo. Então vamos escutar a canção de Diana Gil, Eu Te Agradeço, Nossa Senhora. Então vamos ouvir esta bonita música. Eu me ajoelho com fervor Pede a Deus por todos nós paz, alma e muito amor. Bendita entre as mulheres, caminho da salvação. Quando rezo no teu altar, sinto uma luz a brilhar dentro do meu coração. Então, e vimos de ouvir Diana Gil, e eu te agradeço, Nossa Senhora, que foi pedida da parte da Madame Esperança. E então, e vamos continuar com as nossas músicas, e desta vez vai ser então o Diniz Cruz. Uma caneca de vinho para alegrar algum velhinho que ao pé de nos sentar. Uma caneca de vinho para alegrar algum velhinho que ao pé de nos sentar. Música. puder voltar só mais uma vez, para matar o desejo de no bailinho entrar. Ai, quem me der voltar só mais uma vez, para matar o desejo de no bailinho entrar. Uma caneca de vinho para alegrar o velhinho que ao pé de nós se sentar. Uma caneca de vinho para alegrar o velhinho que ao pé de nós se sentar. até às três. Depois eu descobri teu alibi nas tuas idas aos congressos. Segundo desvendei tua página privada, teu e-mail. Foi a prova privada que tu tinhas duas caras e dois tetos. Terceiro fui saber onde era o quarto. Foi fácil vir o teu computador. Era um hotel de luxo reservado, o teu antro de pecado, sem vergonha e sem pudor. Abri a porta do local do crime, senti pena de ti, saí depois. Passei a recepção, escrevi no livro de reclamações. Tu não passas de um bom traidor. Já vem de longe, meu amor. Como é que tens coragem com dois filhos lá em casa e uma esposa que te ama? Tu não passas de um bom traidor. Com quantas foste pecador? Como é que foi possível tu trocares uma família? Bye.

Então, 11 horas e 20 minutos aqui nas nossas antenas da rádio, na rádio Arco-Íris 96.2. Ora, eu tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Sónia Leal, para toda a sua família, para todos os animadores, para todas as pessoas que a conhecem e para todos os doentinhos do mundo. E, portanto, ela pediu-me uma canção de 25, presente, e eu não consigo encontrá-la. Então vou passar aqui uma outra canção que, se eu para a semana se encontrar esta música, passarei com muito gosto e prazer, mas hoje não consigo encontrar. Então vamos, eu vou passar aqui o José Cid, A Cabana na Praia, que também é uma linda música. Naquele tempo, tu vinhas de noite à procura de amor, e eu, fumando um cigarro, esperava por ti. Quando chegavas, abrias a porta sem me avisar. Lá noite fora, ficavas abraçada a mim. Entre as dunas e os cais.

sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Sorry, come

adianta te dar todas as coisas do mundo. Aparecida, és protetora de nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida, dos brasileiros, és mãe querida. Senhora Mãe Aparecida é a mediadora e a protetora do povo que lhe ama e adora. E ela intercede a Jesus Cristo, seu filho querido. Ouve o pedido do povo humilde que às vezes chora. Há 300 anos que a Senhora Aparecida é reconhecida a fé maior no país inteiro. Por todo sempre será nossa mãe admirável, fé inabalável do nosso bom povo brasileiro. Por todo sempre será nossa mãe admirável, fé inabalável do nosso bom povo brasileiro. Senhora Mãe Aparecida, és protetora de nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida, dos brasileiros, és mãe querida. Nossa Senhora Mãe Aparecida, da cor morena, doce, serena, santa e humilde, de puro amor. Grande milagre apareceu para os pescadores, trabalhadores que também tinham sua mesma cor. Por onde fores, louve para sempre seu nome santo. Por isso eu canto a rainha da paz que nos conduz. E vamos ser fiel a ela por toda a vida. Mãe Aparecida que vai levar-nos até Jesus. E vamos ser fiel a ela por toda a vida. Mãe Aparecida que vai levar-nos até Jesus. Senhora Mãe Aparecida, és protetora de nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida, dos brasileiros, és mãe querida. Ora, aí vimos então de escutar a Aparecida Índio Arrano. Então vamos continuar com esta linda música que é de Maria do Sameiro, homenagem à Nossa Senhora. E esta canção é dedicada de mim mesmo para todas as pessoas que tiveram à minha escuta desta manhã com o fim de semana à porta e para todos os doentinhos do mundo que Deus lhe dê muita saúde e muitas boas melhoras. Então, vamos ouvir Maria do Sameiro, a homenagem à Nossa Senhora. E depois, quando acabar esta música, ficaremos com a RTP Internacional para vocês ouvirem algumas notícias lá de baixo. E então, por minha parte, um ótimo fim de dia, um bom fim de semana, tudo de bom é o que eu desejo e até terça-feira, se Deus quiserem, estarei aqui com as manhãs românticas. Então, vamos ouvir esta bonita música. Bye. bendita serás. Bendito ao fruto desse teu ventre que a luz darás. Maria, Santa Maria, Maria, Mãe de Jesus. É tudo e estaremos cá então terça-feira e desejo-vos um ótimo dia, bom apetite, muita saúde, é o que eu desejo. Então vou deixar com o RTP Internacional e até terça-feira, se Deus quiser. E o meu muito obrigado às pessoas todas que me chamaram esta manhã e desejo um ótimo dia para todos eles. Última sexta-feira e até terça-feira, se Deus quiser. Então, bom apetite e até terça. Usa a máscara, deixa de ser também obrigatório neste plenário, assim como nos demais espaços da Assembleia da República. Augusto Santos Silva vai explicar aos deputados que a máscara deixa de ser necessária a partir de hoje em todos os espaços da Assembleia da República. As Nações Unidas admitem que o exército russo poderá ter cometido crimes de guerra. Os bombardeamentos indiscriminados que mataram civis são alguns dos exemplos, Joana Carvalho Reis, apontados pela ONU. Hospitais, escolas e outros edifícios que não tinham qualquer relação militar. As Nações Unidas realçam que bombas russas atingiram alvos civis, mataram indiscriminadamente. E isso, realça a porta-voz para os direitos humanos, pode constituir crimes de guerra. Ravina Shamdazani revela que a ONU já documentou a morte ilegal de pelo menos 50 civis em Bucha. A 9 de abril, os investigadores das Nações Unidas conduziram uma missão a esta cidade, a 30 quilómetros de Kiev, que tem sido apontada como o símbolo do massacre russo. Nesta operação, foram identificadas 50 pessoas que tinham sido assassinadas, algumas vítimas de execuções sumárias. Enquanto vão chegando a público novas provas que parecem incriminar as forças russas, esta manhã foram revelados os planos do Kremlin para a segunda fase da ofensiva à Ucrânia. De acordo com um alto comandante do exército russo, citado pela agência Interfax, o objetivo é assumir o controle total da região do Donbass e do sul do país, criando um corredor até à Crimeia. Este responsável explica-se que, se o plano for bem sucedido, a Rússia vai conseguir ter uma outra porta de entrada na Transnistria, a região separatista da Moldávia. Estratégia da Rússia para assegurar o controlo das regiões leste e sul da Ucrânia. Representantes de partidos políticos de esquerda em toda a Europa reúnem-se hoje em Madrid. O objetivo é realizar uma conferência pela paz. Uma das participantes é a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, como assinala a correspondente da Antena 1 na capital espanhola, Ana Romeu. Catarina Martins será uma das oradoras na Conferência pela Paz em Madrid. A coordenadora do Bloco de Esquerda está prestes a intervir num painel ao lado de Ion Belarra, ministra dos Direitos Sociais e secretário-geral do Podemos. Estão também presentes um antigo líder trabalhista, Jeremy Corbyn, e um representante da França insubmissa. Será aqui apresentada a visão da esquerda sobre o conflito na Ucrânia e, sobretudo, que soluções apresentar para que a via diplomática seja alcançada. Catarina Martins vai propor o cancelamento da dívida externa da Ucrânia, uma medida que deve ser tomada no seio da União Europeia. Em relação a Portugal, a coordenadora do Bloco de Esquerda pede sanções efetivas. Devem ser identificados os oligarcas russos que dispõem de vistos gold e retirá-los imediatamente. Ao contrário de algumas posições antibelicistas que vão aqui ser escutadas, Catarina Martins não se opõe ao direito que a Ucrânia tem em defender-se. Uma conferência pela paz que se realiza hoje na capital espanhola e que reúne figuras políticas da esquerda europeia. Já se pode circular no metro de Lisboa. A circulação esteve suspensa ao longo de toda a manhã devido à realização de uma greve dos trabalhadores. Um protesto parcial que já terminou. As estações de metro foram reabertas há cerca de meia hora. No Dia Mundial da Terra é hoje divulgado um relatório com conclusões muito pouco animadoras para o futuro do planeta. O verão passado foi o mais quente de sempre na Europa, e nem mesmo os confinamentos relacionados com a Covid-19, Isabel Cunha, impediram um aumento da concentração de gases com efeito estufa. Foi um verão de contrastes, com ondas de calor intensas no Mediterrâneo, incêndios devastadores e prolongados, ao mesmo tempo que Alemanha e Bélgica estavam a braços com recordes de precipitação que não eram vistos desde 1950. Em Itália, os termómetros chegaram aos 48,8 graus, em Espanha aos 47, mas 2021 não foi um ano particularmente quente, não está no top 10 dos mais quentes. Ainda assim, a temperatura média durante os meses de verão no ano passado foi 1 grau centígrado acima da média dos últimos 30 anos. No mar, as temperaturas à superfície, no Báltico e no Mediterrâneo Oriental, foram as mais altas desde 1993. E o nível do mar continuou a subir. Apesar dos confinamentos, em 2020 e 2021, a concentração de gases de estufa não diminuiu. O que mais preocupa os especialistas é a subida expressiva do metano, cerca de 20 vezes mais potente do que o dióxido de carbono. O ano passado ficou ainda marcado por ventos fracos, os valores mais baixos desde 1979, com consequências nefastas na produção de energia eólica. No Ártico, os satélites Copérnico detectaram que as emissões de dióxido de carbono provocadas pelos fogos florestais foram as quartas mais elevadas dos últimos 19 anos e que o gelo marinho continua a derreter. Alertas que surgem neste Dia da Terra. Notícias edição Frederico Moreno, Antena 1 em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A informação em notícias.rtp.pt. internacional. Portugal aqui tão perto.